Ai, meu Deus! Oh, Jesus Cristo! Nos olhos dentro do altar! Nosso oceano perverso, socorro! Oh, Josá! Oh, Josá! Ai, meu Deus! Ai, tá queimando! Que manhã de alegria, Brasil! Nosso oceano perverso, socorro! Vou jogar.